salva nós tomamos o teu corpo, ó Jesus, como oferta voluntária que nos deste lá na cruz. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu sonido.